lá no Morro da Mangueira. Manoel, hein? É samba, chama choro. Uma cruz a gente vê. Quem ficou foi a Rocinha. Tá, tá gravando. Valendo? Tá bom? Valendo. Dá o ritmo aí. Aí. Um pouquinho aí.